por acaso alguém viu uma vampirinha andando por aí?

Oh,

She stopped waiting another day for the captain of her arm. Too long ago, too long apart, she couldn't wait another day for the captain of her heart. Cada movimento seu foi fonte noite de prazer. Nunca vou me esquecer desse sonho. Pude até sentir você fugindo pelo ar, me deixando assim, sem dormir. Deusa da beleza e cor, quero seu amor. Quero amar você, quero ter você de manhã, quero ver você na manhã e sentir o amor desse sonho. Quero amar você. Shadows, whispering voices, faces on posters, too many choices. If, when, city and every nation, from Lake Geneva to the Finland station. Sobre faz assim pra você. E um outro vem em cima e você nem pra me escutar. Pois acabou, não vou rimar coisa nenhuma para vai. Como sair? Que eu já não quero nem saber se vai caber ou vou me censurar. Será? E pra você eu deixo apenas meu olhar 43, aquele assim meio de lado, já saindo, indo embora, louco por você. Que pena.

mamas, the cool prima donnas. I want to share one treasure, oh so rare. Não sei se eu fiz assim on my computer screen. Desenfreada, te trago mil rosas roubadas.